E essa é nossa, viu? Alô, meu parceiro David Santos. Suas amigas falam que ainda pensa em mim. Me desculpa, mas eu não tô mais afim. Você me fez de otário, de um eterno babaca. Na minha vida você é página virada. Eu não quero mais sofrer por alguém como você. Te dei o mundo e você fez o quê? Você não deu valor, não deu valor nenhum. E agora, lugar algum. Eu vou te bloquear nas minhas redes sociais e na minha vida. Você me fez de babaca, na minha vida você é página virada. Eu vou te bloquear nas minhas redes sociais e na minha vida. Você me fez de babaca, na minha vida você é página virada. Tô indo atrás de outras gatas. Na minha vida, você é página virada, bebê. É o The Love, meu filho. Portal do Arrocha. Suas amigas falam que ainda pensa em mim. Me desculpa, mas eu não tô mais afim. Você me fez de otário, de um eterno babaca. Na minha vida você é página virada. Eu vou te bloquear nas minhas redes sociais e na minha vida. Você me fez de babaca, na minha vida você é página virada. Eu vou te bloquear nas minhas redes sociais e na minha vida. Você me fez de babaca, na minha vida você é página virada. Tô indo atrás de outras gatas. Não me quis, bebê, agora a página virou. É o teu love, meu filho. Melodia Sam Place.